O Núcleo de Inovações Tecnológicas da Universidade Estadual do Paraná, responsável pela proteção dos resultados da atividade intelectual desenvolvida na instituição, conseguiu a proteção de mais um produto tecnológico desenvolvido na universidade, junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Trata-se de um registro de um programa computacional, inerente ao sistema para avaliação da microarquitetura óssea através da radiografia odontológica digital, depositado junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, em 5 de dezembro do ano de 2012. Segundo o coordenador-geral do Núcleo de Inovações Tecnológicas, professor Camilo Mogeron, o software representa a mais nova conquista da UniOeste na área de inovação tecnológica e a exemplo dos outros produtos desenvolvidos na universidade. O desafio será a inserção deste produto tecnológico no mercado. A professora Adriane Tagashi, coordenadora do projeto, explica que o software permite a avaliação e a densidade óssea de pacientes por profissionais da área da saúde, principalmente cirurgiões dentistas e gestores do sistema de saúde, a partir de amostras coletadas de radiografias dentárias panorâmicas digitais. Posteriormente, o profissional analisa as amostras colhidas na região do corpo e do ramo mandibular de imagens radiográficas, aplicando técnicas de processamento de imagens para classificar a densidade óssea do paciente como normal ou anormal. Em caso de anormalidade, o paciente deve ser encaminhado para exames complementares, visando o diagnóstico precoce de casos de osteoporose. O produto tecnológico foi desenvolvido por professores e alunos do campus de Cascavel. Com informações da Agência de Notícias do Paraná, Marjorie Colombari para a CBN Foz.